Salve, salve, pessoal. Aqui é o Aaron Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão do senhor devido a ruídos externos. Vou deixar o link na descrição da matéria. O vídeo vai ser curto. A matéria do dia 27/11/2023, envolvendo a vereadora de Curitiba, que foi detida, suspeita de embriaguez. Suspeita não, pessoal. Ela estava embriagada, dirigindo em alta velocidade, tá? Olha que engraçado, pessoal. Mulher não tem poder nenhum. Quem tem poder são os homens. Quando ela foi detida, ela falou que conheço fulano de tal. Se você mexer comigo, você vai ver. Fulano de tal vai fazer isso com você. Engraçado, por que você não faz algo? Já para perceber isso, pessoal? Porque você, pessoa que mistura, por que você não faz algo? Por que você não honra essa ferida mal cicatrizada que você tem no meio das pernas e não faz algo? Faz algo. Não faz. É sempre um homem que vai fazer. Inclusive aquela doutora Cláudia Pacheco, ela fala isso, né? As mulheres não querem poder. Elas querem servir aos poderosos, aos homens que têm poder, para usufruir desse poder, desses homens. Ela, quando foi detida, usou aquela coisa que teve excesso de força, que ela é uma idosa, que ela é uma mulher. Aí, olha o que tá escrito, pessoal, na camisa dela. Jogue como uma garota. Feminista, encalhada, sem filhos. Ao que aparenta, ela não tem filhos, nunca foi casada. Tava aí, ó, 64 anos, andando em alta velocidade num carro, embriagada, com certeza, nos bares aí. Enxugando as mágoas, né, dos relacionamentos fracassados que ela teve, do filho e da família que ela nunca vai ter e nunca terá, porque já passou o prazo dela de validade. E é isso aí, pessoal. O futuro é isso, pessoal. E a cada dia que tá passando, eu coloco na TV, assim, nesses canais de televisão no YouTube, né, SBT, Record, Band, cara, você só vê mulher fazendo cagada agora, pessoal. É uma atrás da outra. Teve uma recentemente aí do metrô, né. Que engraçado, nessas coisas, só mulher, é tudo valente quando tá com um coleguinha homem, né? Sozinha, tudo bunda mole, né? Não fazem porra nenhuma, tudo bunda mole. Tava no metrô de São Paulo e parece que tinha um rapaz negro e tava assaltando aí no metrô de São Paulo. Um dos caras que tava no metrô tava armado, né? Ele imobilizou esse rapaz negro, né? Puxou a arma e o pessoal do metrô, né? Pra você ver, o pessoal sequelado, né? Começou a falar que o cara era racista. Depois foi provado que esse rapazinho negro que tava roubando esse rapaz negro inocente que tava roubando dentro do metrô já tinha quatro passagens pela polícia. Aí a policial tava lá dentro e falou: você é policial, por que você não faz alguma coisa? Sabe o que a policial fez? Falou assim: quem disse que é problema meu? Eu tô fora do meu horário de expediente. Engraçado que quando é o homem, pessoal, que é policial, ele não usa essa: tô fora do horário de expediente. Ela usou essa desculpa do horário de expediente porque ela sabia o quê? Que o cara também tava armado. E ela tava armada. Um dos dois ia morrer. E eu já falei várias vezes, pessoal: o imperativo biológico feminino busca o máximo de benefícios e privilégios possíveis, com o mínimo de esforço e responsabilidade possível. O amor da mulher, pessoal, ele é pragmático. É o pragma. O amor da mulher é utilitarista. Pessoas que menstruam são utilitaristas. Entendeu? O amor do homem é o ágape. É o amor sacrificial. O homem, ele tá disposto a sacrificar pelo mundo. Isso é um instinto nosso, pessoal. Não dá para mudar isso, tá? Não dá para mudar. Pode ter a Red Pill que for, o MGTOW que for, não vai mudar isso. Porque é excêntrico do homem. É algo basicamente divino que o homem tem. E é por causa desse autossacrifício do homem pela sociedade que a gente chegou onde chegou. Porque o homem está disposto a sacrificar por outros homens, por mulheres, crianças. Pessoas que menstruam, pessoal, não estão dispostas a sacrificar nem por uma semelhante delas. Eu vejo isso no ônibus, pessoal. Quando entra a pessoa que menstrua grávida, as próprias pessoas que menstruam não levantam daqueles assentos preferencial para dar espaço para a grávida sentar. Quem levanta é sempre um homem, pra você ver. Eu não tô nem aí, nem pra elas mesmas. Por isso que eu falo, quando os homens abandonarem os relacionamentos, começarem a abandonar elas, vão enlouquecer, elas vão começar a matar uma às outras. Entendeu? Porque elas vão ficar malucas, vão ficar doidas, não vão saber lidar umas com as outras. Tá ligado? O homem é o bode expiatório que elas usam pra reclamar de todas as merdas que elas fazem umas com as outras. Entendeu? Por exemplo, recentemente num ônibus, eu já tinha passado a catraca. E na frente, no assento, só tinha uma pessoa que menstruando, tinha um homem. Aí a grávida entrou, o motorista ficou com o ônibus parado. O pessoal, oxe, por que o motorista não tá andando? Aí eu falei pra moça: olha lá, a mulher tá grávida, tá lá em pé e ninguém quer se levantar. Nenhuma das cocotas, eu falei bem assim, ó, nenhuma das cocotas e das madame quer se levantar pra dar o assento pra mulher grávida. Desse jeito ela vai parar a criança em pé. Porque elas não vão levantar. Aí o motorista se levantou e falou: o ônibus não anda até você se levantar. Ou você se levanta, dá assento pra mulher, ou o ônibus não anda. Aí uma se levantou, lá quando levantou, levantou. Não fui eu que engravidei ela. Recentemente, teve um caso, no dia 27 também, pessoal. Vou deixar o link na descrição do Morumbi. Teve um assassinato, três pessoas mortas no Morumbi, tá? Aqui perto de casa, três pessoas mortas. Um cara tava acompanhado da moça, tava entrando num condomínio de classe média, né? Classe média alta ali no Morumbi. Aí dois rapazes numa moto cercaram eles e pediu pro rapaz dar a moto. O rapaz ficou discutindo com o bandido, né? Com o meliante. O meliante foi lá meter um tiro no peito dele. Do nada apareceu, pessoal, acredite se quiser, um policial militar de folga. O policial militar foi, puxou a arma, mano, já matou o cara ali mesmo. Meteu dois tiros, foi direto no pescoço. Caiu. O outro correu, ele foi lá e meteu logo três tiros no peito do cara. Pá, pá, matou. Ele não tava no horário de expediente dele, ele tava de folga. Mesmo assim, ele foi um policial. Porque o homem que decide ser policial, pessoal, ele é policial 24 horas por dia. 7 dias por semana. 365 dias no ano. Tá ligado? Ele honrou aquela farda. Ele sabe o peso que ele tem pra ter colocado aquela farda, pra ter colocado aquele contorno. Eu não gosto de policial, pessoal. Pra mim, são tudo mangina. Mas eu sei do esforço, o quanto difícil é pra entrar. Muito diferente dessas pessoas que menstruam, que entram por cota, por ações afirmativas. Elas não entram por mérito, entram por cota. É igual um caso recentemente, também, semana passada, pessoal. Cara, é só mulher fazendo merda, pessoal. É uma merda atrás da outra, incrível. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, que parece que é delegado, sei lá, teve um apartamento cercado pelos colegas policial, porque parece que era capaz de fazer alguma merda lá dentro. A mulher, pessoal, toda sequelada, encalhada, sem filho, sem marido, fazendo uso de entorpecentes, de antidepressivos, ansiolíticos, com dois gatos em casa. Esse é o futuro. Você tem que colocar na cabeça o seguinte: se valorize, tá? Parem de correr atrás dessa gentalha. O luxo aqui é vocês. Vocês são luxo. Vocês são a joia premiada. Vocês trazem mais à mesa. Se elas querem algo, elas que têm que vir até você, não você até elas. Porque são elas que representam mais de 80% dos consumidores de antidepressivos no nosso país. Mais de 90% dos consumidores de ansiolíticos no nosso país. Entendeu? Elas são hoje, pessoal, a maioria das alcoólatras no nosso país. Elas agora estão usando maconha, cocaína, essas porra desses vape. Vai tudo foder com a saúde delas. E os rapazes estão o quê? Conforme mostra a Bruna no mercado sexual, os rapazes vão ver: eu não vou me destruir por pessoa que menstrua. Eu não vou me destruir para sinalizar a virtude, para ficar performando masculinidade e destruir minha vida, destruir meu futuro. Eu mereço muito mais, eu sou um rei. Você tem que colocar isso na cabeça do Senhor, vocês são reis, tá ligado? Vocês foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Elas foram feitas da tua costela, e não você da costela delas. Então, se respeitem, se valorizem e coloquem sempre, pessoal, o seu bem-estar, a sua segurança, a sua estabilidade em primeiro lugar. Até a próxima.